aquecendo, trave. O cara é fit. Aquecendo, trave, cai. Aquecendo, trave, cai. Já tá lançando e joga a bunda pra trás. Aquecendo, trave, cai. Aquecendo, trave, cai. Ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aquecendo, trave, cai. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aquecendo, trave, cai. Fazer na hora, Zuca, fazer na hora, Zuca. A novinha safadinha vai descendo até o chão, rebolando o capote que ela vai descendo. A novinha safadinha vem jogando a bundinha, vai tremendo o peitinho e balançando o bundão. A novinha safadinha vem jogando a bundinha, vai tremendo o peitinho e balançando o bundão. O botão, desce cara, desce. Vai descendo nesse beat, vai subindo a compressão. Desce cara, desce cara, desce cara. Vai descendo nesse beat, vai subindo a compressão. Desce cara, desce cara, desce cara. Vai descendo nesse beat, vai subindo a compressão. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Menina do TikTok. Aquecendo, trave. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. O cara é esse de. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aquecendo, trave, cai. Aquecendo, trave, cai. Já joga a bunda pra trás. Aquecendo, trave, cai. Aquecendo, trave, cai. Tá lançando, joga a bunda pra trás. Aquecendo, trave, cai. Aquecendo, trave, cai. Tá lançando, joga a bunda pra trás. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aquecendo, trave, cai. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. A novinha safadinha vai descendo até o chão, rebolando o capote que ela vai descendo. A novinha safadinha vem jogando a bundinha, vai tremendo o peitinho e balançando o bundão. A novinha safadinha vem jogando a bundinha, vai tremendo o peitinho e balançando o bundão. O bundão, desce cara, desce. Vai descendo nesse beat, vai subindo a compressão. Desce cara, desce cara, desce cara. Vai descendo nesse beat, vai subindo a compressão. Desce cara, desce cara, desce cara. Vai descendo nesse beat, vai subindo a compressão. Diretamente, restantes love fuck. Tô tocando o beat, o cara é sinistro, o cara é sinistro, o cara é sinistro.